Juscelê Satoriva ressalta que o objetivo é proporcionar o melhor para a população do município e que todos acompanhem e se envolvam nas ações. Nós temos aqui em Santa Helena bons médicos, médicos extraordinários que atendem nossos programas Saúde da Família. Dr. Luiz, no bairro São Luís, uma referência por tudo aquilo que ele já fez, já trabalhou, já praticou. Dr. Henrique, lá em São Clemente, a comunidade de lá sempre o quis ou quer, tem um enorme carinho por ele, pelo trabalho que ele desenvolve. Dr. Paulo, aqui no São Luís, um cardiologista, né? Claro que desempenha clínica geral no UBS, nem poderia desenvolver a cardiologia por força de lei, mas é um médico comprometido, referência. Gostaria que todos os médicos que nós temos aqui fossem tal qual a ele, pela forma carinhosa, humana, humilde, que trata os seus pacientes. E assim nós vamos tentar fazer com que todos os médicos o sejam, né? A formação também que tiveram em Cuba lá, com o modelo do sistema de saúde lá, que dá um bom resultado. Então, o que nós queremos aqui é o melhor para o nosso povo, é o melhor para a nossa gente. Então, num espaço curto de tempo, vocês vão ver os médicos na rua, vocês vão ver o médico nas casas, vocês vão ver os médicos nas escolas, nos idosos. Então, vocês vão ver os médicos aí nos bairros, nos conjuntos, levando a boa informação e a boa prática saudável. Apenas quando isso acontecer, gente, por favor, participem, acompanhem. A condição de saúde vai estar na conduta de cada um. Se você quiser ter uma vida saudável, com informações praticadas por quem conhece, quem estudou e quem viveu isso, ou não, né? Então, queremos agradecer aí ao governo federal por essa parceria e parabenizar o povo de Santa Helena pela conquista. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.